cruz verteu. Te louva, anjo, reino tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom Mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por nosso Salvador. Vinde todos, servos de Jesus Cristo, e Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do Cristo, bom Mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos